Fecheiro 92, capítulo 46. A chegada de um desconhecido. Roger baixou a cabeça e bebeu água das suas mãos em concha. Era um sinal de sorte, aquele brilho verde, apontado por um dedo de luz do sol que passava pelas árvores. Sem isso, ele nunca teria visto a fonte tão distante do trilho. Uma linha clara descia pela fissura na rocha, arrefecendo-lhe as mãos e o rosto. A rocha em si era verde escura, e o solo, à sua volta, pantanoso, repleto de raízes de árvore e forrado com musgo que crescia brilhante como esmeraldas na fugaz faixa de sol. Saber que veria Brianna em breve, talvez no espaço de uma hora, acalmou a sua irritação de uma maneira tão efetiva como a água fria lhe atenuava a garganta seca. Se não lhe tivessem roubado o cavalo, era um consolo ter a noção que estava suficientemente perto para ir a pé. O cavalo era velho, não valia a pena roubarem-no. Ao menos ele tinha tido o bom senso de ter os seus valores consigo e não nos alforjes do cavalo. Apalpou o bolso das calças, confortado ao sentir aquele volume contra a coxa. Além do cavalo em si, não tinha perdido muito mais além da pistola, quase tão antiga como o cavalo e nada confiável, um pouco de comida e um cantil de couro com água. A perda do cantil tinha-lhe dado problemas durante os últimos quilómetros da caminhada, sob o calor e a poeira, mas agora esse inconveniente menor estava remediado. Os seus pés afundaram-se no solo úmido quando ele se levantou, deixando marcas escuras no musgo esmeralda. Deu um passo atrás e limpou a lama das solas dos sapatos no tapete de folhas e caruma secas. A seguir, espanou a poeira do casaco da melhor maneira que conseguiu e ajeitou o lenço sujo ao pescoço. Esfregou os nós dos dedos na barba por fazer. A lâmina estava dentro do alforje, na sela do cavalo. Parecia um vilão, pensou pesarosamente. Não era a melhor maneira de conhecer os familiares. Na realidade, não estava muito preocupado com o que Claire e Jamie Fraser pudessem pensar dele. Só conseguia pensar em Brianna. Ela já tinha encontrado os pais. Ele torcia para que o encontro tivesse sido tão satisfatório a ponto dela estar de bom humor para lhe perdoar a traição. Caramba, como ele tinha sido estúpido! Dirigiu-se para o carreiro, os pés afundando-se na camada macia de folhas. Estúpido por ter subestimado a teimosia dela. Estúpido por não ter sido honesto com ela, corrigiu-se ele. Estúpido por lhe ter escondido as coisas, por ter tentado mantê-la em segurança no futuro. Não, isso não tinha sido estupidez nenhuma, pensou ele, fazendo uma careta para as coisas que tinha visto e ouvido nos últimos meses. Afastou um galho baixo de pinheiro americano e depois baixou-se com uma exclamação de alarme quando algo escuro lhe passou pela cabeça. Um crack rouco anunciou que o seu agressor era um corvo. Gritos parecidos anunciavam a chegada de reforços nas árvores próximas. E depois de alguns segundos, mais um míssil escuro rasou por ele, a poucos centímetros da sua orelha. É, desaparece daqui! Exclamou ele, baixando-se de novo para escapar a outro ataque. Percebeu que estava perto de um ninho e os corvos não gostavam da sua presença. O primeiro corvo voltou a tentar novo ataque. Desta vez, atirou-lhe o chapéu ao chão. O número de aves era irritante. A sensação de hostilidade, fora de proporção com o tamanho dos adversários. Outro aproximou-se, voando baixinho e acertou-lhe, rasgando-lhe o ombro do casaco com as garras. Roger agarrou no chapéu e correu. Centenas de metros, carreiro acima, diminuiu o passo, começou a caminhar e a olhar à volta. Os pássaros já não estavam à vista, por conseguinte, ele já tinha passado pelo ninho. E onde está Alfred Hitchcock quando é preciso? murmurou para si mesmo, tentando afastar a sensação de perigo. A sua voz foi abafada de repente pela vegetação densa. Era como falar com a boca colada a uma almofada. Ele respirava ofegantemente e sentia o rosto vermelho. De repente, a floresta pareceu-lhe muito silenciosa. Sem o grasnar dos corvos, todos os outros pássaros pareciam estar também quietos. Não era à toa que os escoceses antigos acreditavam que os corvos eram aves de mau agouro. Se passasse mais tempo ali, todos os males antigos, que não passavam de curiosidades, iriam inundar-lhe a mente. Por mais perigoso, sujo e desconfortável que fosse, ele tinha de admitir o fascínio que sentia de estar ali, de sentir em primeira mão as coisas sobre as quais tinha lido, ver objetos que ele sabia serem peças de museu a serem usados no dia-a-dia. Se não fosse por Brianna, poderia não se arrepender da aventura, apesar de Stephen Bonney e das coisas que vira a bordo do Gloriana. Mais uma vez, levou a mão à coxa. Tinha tido mais sorte do que poderia imaginar. Bonney não tinha só uma pedra preciosa, mas duas. Será que elas funcionariam? Baixou-se outra vez, tendo de caminhar curvado alguns passos até os galhos estarem mais altos novamente. Era difícil acreditar que havia pessoas a morar ali, mas elas tinham aberto aquele carreiro que devia levar a algum lugar. Vai dar com ele, tinha-lhe garantido a rapariga do moinho, e ele conseguia perceber porquê. Não havia mais nenhum lugar para onde ir. Fez sombra com a mão para os olhos, olhando para o trilho que subia, mas os galhos baixos de pinheiro e de ácer escondiam tudo, apresentando apenas um túnel escuro e misterioso através das árvores. Não se conseguia saber a que distância estava do espinhaço. Vai lá chegar facilmente, ao pôr do sol, dissera-lhe a rapariga, e já estavam a meio da tarde. Mas isso era quando ele tinha um cavalo. Não querendo ser apanhado na encosta da montanha, no escuro, acelerou o passo, esforçando-se para ver a luz do sol à frente, que lhe mostraria a entrada do espinhaço no final do trilho. Enquanto caminhava, os seus pensamentos correram inevitavelmente além dele, numa rápida especulação. E como teria sido o encontro de Brianna com os pais? O que achara ela de Jamie Fraser? Ele era o homem que ela tinha imaginado ao longo do último ano? Ou só um reflexo fraco da imagem que ela tinha construído com base nas histórias contadas pela mãe? Pelo menos ela tinha um pai para conhecer, pensou ele, sentindo uma leve pontada de dor ao lembrar-se do solstício de verão e daquela explosão de luz na passagem pelas pedras. Ali estava, a densa vegetação verde clareava mais lá à frente. Uma luz originada pelos feixes de sol que chegavam às folhas de outono num brilho amarelo e laranja. O sol secou-o por um momento quando ele saiu do túnel de vegetação. Pestanejou uma vez e viu-se, não no espinhaço, como tinha esperado, mas numa pequena clareira natural com ácares vermelhos e carvalhos amarelados. Seguravam a luz do sol como uma taça e a floresta escura espalhava-se para lá dos limites de todos os lados. Quando ele se voltou, à procura da continuação do trilho, ouviu o bufar de um cavalo. E quando se virou, viu o seu velho cavalo a puxar a cabeça para se livrar da rédea amarrada numa árvore na orla da clareira. Cruzes canhoto! Exclamou ele, atónito. Como raio é que vieste parar aqui? Da mesma maneira que tu vieste, respondeu alguém. Um jovem alto apareceu da vegetação ao lado do cavalo e estacou, apontando uma pistola a Roger. A pistola dele, apercebeu-se Roger, sentindo-se ultrajado e também apreensivo. Respirou fundo e engoliu o medo. Tu tens o meu cavalo e a minha pistola, disse Roger calmamente. Que mais é que queres? O meu chapéu? Estendeu-lhe o tricórnio velho num convite. O ladrão não podia saber o que é que ele transportava mais consigo, pois não o tinha mostrado a ninguém. O jovem que só podia estar na adolescência, apesar da sua altura, pensou Roger, não sorriu. Um pouco mais do que isso, espero eu. Pela primeira vez, o jovem desviou os olhos de Roger para o lado. Seguindo a direção do seu olhar, Roger sentiu uma onda parecida com um choque elétrico. Ele não tinha visto o homem na orla da clareira, apesar dele provavelmente estar ali desde o início, sem se mexer. Usava um quilt de caça, cujos tons castanhos e verdes se misturavam com a erva e os arbustos, e o seu cabelo ruivo misturava-se com as folhas brilhantes. Parecia que tinha nascido da floresta. Além da sua chegada inesperada, foi a sua aparência que deixou Roger sem palavras. Uma coisa era saber que Jamie Fraser era parecido com a filha. Outra era ver os traços fortes de Brianna transmutados em poder pelo peso dos anos, com uma personalidade não apenas masculina, mas intensa e feroz em aspecto. Era como tirar a mão da pelagem de um bonito gatinho tigrado e ver-se confrontado com o olhar fixo de um tigre. Roger controlou-se para não dar um passo involuntário para trás, pensando nesse meio tempo que Claire não tinha exagerado nas suas descrições de Jamie Fraser. Deve ser o Sr. Mackenzie, disse o homem. Não era uma pergunta. A voz era grave, mas o tom não era alto, um pouco mais alto do que o som das folhas a restolhar. Mas Roger não teve dificuldade em ouvi-lo. Sou, disse ele, dando um passo em frente. E o senhor é? Jamie Fraser? Estendeu a mão, mas logo a deixou cair. Dois pares de olhos observavam-no com frieza. Sou, disse o homem ruivo. Conhece-me? O tom da pergunta era claramente antipático. Roger respirou fundo, amaldiçoando o seu desalinho. Não sabia como Brianna poderia tê-lo descrito ao seu pai, mas Fraser evidentemente esperava algo muito mais impressionável. Bem, o senhor parece-se muito com a sua filha. O jovem resmungou alto, mas Fraser não olhou para o lado. E o que é que quer da minha filha? Fraser mexeu-se pela primeira vez saindo da sombra das árvores. Não, Claire não tinha exagerado. Ele era grande, cerca de 2 a 5 centímetros mais alto do que Roger. Roger sentiu uma pontada de alarme, misturado com confusão. O que é que Brianna lhe tinha dito? Ela não podia estar tão zangada a ponto de... Bem, ele descobriria quando a visse. Vim buscar a minha esposa, disse ele com coragem. Algo mudou nos olhos de Fraser. Roger não sabia o que era, mas fez com que ele tirasse o chapéu e erguesse as mãos em reflexo. Não, não vieste, foi o rapaz que falou desta vez, num tom estranho de satisfação. Roger olhou para ele e ficou ainda mais alarmado ao ver-lhe os nós ossudos da mão ficarem brancos na coronha da pistola. Toma cuidado, não queres que isso dispare por acidente, disse ele. O rapaz entortou os lábios com desdém. Se disparar, não será por acidente. Ian. A voz de Fraser estava firme, mas ele baixou a pistola com relutância. O homem grande deu mais um passo em frente. Os seus olhos estavam fixos nos de Roger, muito azuis e amendoados, irritantemente como os de Brianna. Vou perguntar-te só uma vez e quero ouvir a verdade, disse Jamie muito calmamente. Tiraste a honra à minha filha? Roger sentiu o rosto aquecer à medida que uma onda de calor lhe subia do peito até à linha dos cabelos. Credo, o que é que ela tinha dito ao pai? E pelo amor de Deus, porquê? A última coisa que ele esperava encontrar era um pai furioso, decidido a vingar a virtude da filha. É? Bem, não é o que o senhor pensa, disse ele. Quero dizer, nós, ou seja, nós pretendemos? Sim ou não? O rosto de Fraser estava a menos de 30 centímetros dele, totalmente inexpressivo, exceto por o que quer que fosse que ardia no fundo dos seus olhos. Espere lá, eu, raios partam. Sim, ela quis. Fraser bateu-lhe mesmo abaixo das costelas. Roger dobrou-se sobre si próprio e tombou para trás, arquejando do golpe. Não doera ainda, mas ele sentira a força até à espinha. O sentimento principal era de surpresa, tingida pela raiva. Pare, disse ele, tentando recuperar o fôlego para falar. Pare, por amor de Deus. Eu disse que eu... Fraser bateu-lhe de novo, desta vez no rosto. Este doeu, um golpe que lhe arranhou a pele e deixou-lhe o maxilar a latejar. Roger recuou um passo e o medo transformou-se em fúria. O maldito imbecil estava a tentar matá-lo. Fraser avançou para ele outra vez, mas falhou, pois Roger baixou-se e rodopiou. Bem que se lixassem as boas relações familiares, então. Deu um passo enorme para trás, tirando o casaco. Para sua surpresa, Fraser não foi atrás dele, mas ficou ali, de punhos cerrados, à espera. O sangue latejava nas orelhas de Roger e ele não tinha olhos para mais nada, além de Fraser. Se era briga que o imbecil queria, então era o que iria ter. Roger fletiu os joelhos, com as mãos posicionadas. Pronto. Fora apanhado de surpresa, mas não iria acontecer outra vez. Não era zaragateiro, mas já tinha testemunhado muitas brigas de bar. Eles tinham um tamanho aproximado e ele tinha mais de 15 anos de vantagem em relação ao homem. Viu Fraser dar-lhe um soco com a direita, baixou-se e desviou-se, sentiu o seu punho acertar na roupa de Fraser e depois foi atingido no olho por um soco da esquerda que não tinha visto. Estrelas brilhantes e pontos de luz explodiram na sua cabeça de lado e as lágrimas escorreram-lhe pelo rosto quando ele partiu para cima de Fraser a rosnar. Acertou no homem. Conseguiu sentir os seus punhos acertarem na carne, mas pareceu não fazer diferença. Com o olho bom, viu aquele rosto de ossos largos, calmo, como o de um viking frenético. Virou-se e o rosto desapareceu para surgir de novo. Ele virou-se, acertando numa orelha. Um golpe acertou-lhe no ombro, fazendo-o rodar. Mas lá recuperou e atirou-se a Fraser com toda a força. Ela é minha! Gritou Roger, entre dentes. Agarrou o corpo de Fraser, sentiu as costelas fundas cederem quando apertou. Ele esmagaria o idiota como uma noz. Minha, ouviu? Fraser acertou-lhe com um golpe na nuca. Um soco rápido, mas suficientemente forte para adormecer o braço e o ombro esquerdo de Roger. Ele perdeu a força, dobrou-se e acertou com o ombro direito com força no peito de Fraser, tentando derrubar o homem mais velho. Fraser deu um passo curto para trás e agarrou-o com força, mas o golpe acertou-lhe nas costelas, não na carne macia, logo abaixo. Ainda assim foi bastante difícil fazer com que ele gemesse e se lançasse para trás, curvando-se para se proteger. Fraser abaixou a cabeça e atacou diretamente. E ele voou para trás e caiu com força. O sangue do seu nariz escorria-lhe para a boca e queixo. Com uma sensação de distanciamento, observou as gotas vermelhas espalharem-se e unirem-se numa mancha na sua camisa. Rebolou para um lado para evitar o pontapé que vinha na sua direção. mas não foi suficiente. Enquanto rebolava desesperadamente para o outro lado, ocorreu-lhe que, de um modo imparcial, Jamie Fraser, apesar de ser 15 anos mais novo do que o oponente, passara possivelmente cada um desses 15 anos envolvido em combate físico. Ele tinha momentaneamente perdido o controle. Arquejando, apoiou-se nas mãos e nos joelhos. O sangue surgia da cartilagem ferida a cada inspiração e ele sentia-o no fundo da garganta, um gosto metálico, forte. Chega! Disse ele. Não, chega! Uma mão agarrou-lhe os cabelos e puxou-lhe a cabeça para trás. Olhos azuis brilhavam a 15 centímetros e ele sentiu o hálito quente do homem no rosto. Não está nem perto de acabar ainda, disse Fraser e deu-lhe uma joelhada na boca. Ele caiu e rebolou uma vez e a seguir esforçou-se para se levantar. A clareira estava borrada numa mistura de amarelo e laranja. Só o instinto fez com que se levantasse e agisse. Estava a lutar pela própria vida e sabia disso. Lançou-se, sem ver, em direção à figura cambaleante. Agarrou a camisa de Fraser e deu-lhe um murro na barriga o mais forte que conseguiu. O tecido rasgou-se e o seu soco atingiu um osso. Fraser contorceu-se como uma cobra e enfiou uma mão entre eles. Agarrou os testículos de Roger e apertou-os com toda a força. Roger ficou petrificado. E depois caiu, como se a sua coluna tivesse sido atingida. Houve um milésimo de segundo, antes de a dor ser sentida, no qual Roger teve consciência de um último pensamento, frio e claro, como uma pedra de gelo. Meu Deus, pensou ele, vou morrer antes mesmo de nascer.